estou aqui no ponte das uvinha pensando em ti. Mas eu sei que eu não errei. Às vezes você fica assim com essa paranoia achando que eu te traí. Mas eu não te traí. Por isso volta amor, no Crocodilo Prime eu vou, com Gordo e o Dinho pressão, pra te pedir perdão, pra te pedir perdão. Marlo Beat Patrese, eles vão me ajudar. No Toca Tudo do Pará, eu vou me declarar. Te amar. Eu vou me declarar, eu me pedi seu perdão.